papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para ela mesmo. Assassino filha da puta, ninguém vai cair na sua arapuca. Cuidado aí você do seu lado, pode estar no seu carro importado. E o assassino pode chegar, aí, pá, pá. Polícia para quem precisa, polícia para a própria polícia.